brigada com o trabalho. Drone, boa noite, gol no 868, decolou na sua escuta. Na boca, 908-98. boa, tá 3152. Zero Foca, vai ser tomado de esquerda para 055.